crianças. Fé pros amigos que eu não vejo mais. Fé na Glock, fé nas finanças. Fé pros rival que não quiseram paz. E fé na Glock, fé nas crianças. Fé pros amigos que eu não vejo mais. Fé na Glock, fé nas finanças. Fé pros rival que não quiseram paz. Deus usa bela pia, pia vai pia. Passa essa macadona, a madame me dá, a madame me dá. Sem abuso, sem força, saí das ruas ladrão. E não parei de investir nas bolsas, toque os Nasdaq. Prefiro as poupanças daqui, olha que moça. Uma pantera de carona, várias onças de estima. Minha peça ganha um nome, chamei ela de Katrina. Se o tempo mudar, quer me dar, querida, quero tá de Maybach. Presidentes mortos na minha gun cash, na minha blunt maçã, Maybach. Hotéis por todo o Brasil, sempre bem atendido. Mesmo não tendo os ofendidos, comprados me chamam de vendido. Bebemos o que temos, e o que temos são motivos. Brindar aos amigos que perdemos, lembrar aos inimigos que estamos vivos. Meu rap é singular, muita fé. Eles são plural, fezes. Cheirando a mão blanca, ou two a two. Eles cheiram mal, gases. Coincidência na era da timeline. O foco é na punchline, o foco é nas lives, não no love. Autotune tem mais valor que autoconhecimento. Eu não entendo inglês, já basta as besteiras que falam no meu país. Ninguém crê em mais nada, tá difícil até falar que Deus é o juiz. Flow é ácido, me chame de LS Jonga. Quem nasceu pra ser patolino, nunca vai ser perna longa. Patético, pra zoar esses menor, o exemplo é o Ney Tunes. Vou me chamar de tio Patinhas, de tanto capital que eu juro no iTunes. MC que chupa Trump é o Bolsonaro, tá me tirando de moleque. Dê a Temer o que é de Temer, dê a nós o que é do rap. Chega de igual Bolívar, somos os seis odiados. Somos deuses vivos, eles nos invejam, humanos finados. Dividindo o que eu ganho com os manos, royalty, royalty, royalty. Seja fiel à gangue, loyalty, loyalty, loyalty. Fé na Glock, fé nas crianças. Fé pros amigos que eu não vejo mais. Fé na Glock, fé nas finanças. Fé pros rival que não quiseram paz. E fé na Glock, fé nas crianças. Fé pros amigos que eu não vejo mais. Fé na Glock, fé nas finanças. Fé pros rival que não quiseram paz. Como a bunda dela cabe nessa calça. Magia, é isso que eu acho. Eu não vejo nada como uma ameaça. Magia, é isso que eu faço. Seu poste, seu poste sem luz. Como de costume. Então quem passa nessa rua não enxerga nada. E salada, só como de costume. Querem me difamar, troco de fama. Eu sigo devagar, cansei devagar nesse meio. Cês tão na borda e querem ser recheio. Minha coroa faz bolha, eu sou o rei cheio. O meu pente cheio. Eu não quero atirar, mas vocês pediram, yeah. Pato Dudu, pato Dudu, pá. Sem grana nem pra lupar, nem pra upar. Se for no Lula pra luz, eu não te faz, mano, usa. A oposição apoia azul, pá. Gacho Lula pra luz, coitados. Beija flor bem ligeira, extinta. Não é cagar, isso ainda resista. Mas é tipo a tartaruga, de tartaruga. Vai sumir da pista. Caçando a felina, chamam de amigo da onça. Mas eu sou a mamu na onça, elegante. Atrás de pintas pretas, ricos querem pintos pretos. Subestimam, dizem que seu nosso pau é grande. Não, não, deselegante. Sou pescado, as garupa, pareço um montante. De sardinha na garupa, que esse tipo de peixe. Não nada, só vendo, cheirando bastante. Quebrada, querida, querida, quebrado. Dia amanheceu, eu aqui acordada. Contando essas notas com a cara amarrada. Malote grandão em pochete vazia, troca. Troca de plantão, geração de vilão. Pião de 60 no bem que ela quer dar. Ela quebra, só de quebrar pra não quebrar. Esse trato no conceito do regime. Passa a visão que eu tô da zona norte. Mais reluzente que ola forte. Trombei os braços e nós tá forte. Pato Dudu, pato Dudu. Passa a visão que nós tá forte. Trombei os braços, zona norte. Mais assombrante que a morte. Pato Dudu, pato Dudu. Acho que tem que fazer de novo, e é pra dançar, sim. Não, nós vamos fazer mais umas ainda. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.